A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que eu compartilho com vocês nesse domingo mais uma porção da palavra do Senhor, a nossa devocional. Lembro a vocês que os estudos da pastora Margarete dessa semana de Jeremias já foram postados, estão no blog logo 7. .blogspot.com blog logo 7.blogspot.com. Meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar bem rapidamente com vocês nesse domingo, porque eu tenho certeza que a maioria ainda vai receber da palavra do Senhor. O que significa crer com o coração? Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. O coração é o centro da vida. E o centro da vida é o nosso espírito. Então, o que o texto está dizendo é que com o nosso espírito nós cremos no Senhor para a justiça. E com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação. Em segundo lugar, o texto de 1 Tessalonicenses diz assim: o mesmo Deus da paz santifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, quero dizer a vocês que Jesus está voltando e é o tempo de nos apresentarmos em santificação, santificando tudo, tudo que diz respeito ao nosso ser, procurando nos apresentar íntegros e irrepreensíveis para a chegada do nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o texto de João, o Evangelho de João. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, a importância é muito grande de você compreender que o nascimento que nós tivemos, com a nossa data de aniversário, tudo isso é muito bom. Aqui para os nossos festejos, mas tudo isso é passageiro, porque isso é o aspecto da nossa historicidade. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Nós precisamos experimentar o novo nascimento, o novo nascimento. O que é nascer de novo? Nascer de novo é uma recriação de Deus, porque nós todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o Senhor nos recria. O novo nascimento é uma recriação do espírito humano. Observe o que Paulo diz em Romanos 1:9. Porque o Deus a quem sirvo em meu espírito. Então ele recria o espírito humano em João 4:24. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar o Senhor em espírito, em verdade. Sermos cristãos sinceros. Jesus está voltando. Precisamos nascer de novo, começar de novo, uma história nova para cantar um cântico novo. Em Romanos capítulo 2, verso 28, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então nós precisamos ser a verdadeira Israel, estar verdadeiramente circuncidados, ou para quem não sabe, marcados no nosso coração como filhos de Deus. Sermos a Israel de Deus, ou seja, o povo de Deus. E isso não tem a ver com a carne, não tem a ver com ascendência. Tem a ver no aspecto histórico, isso sim, mas no aspecto espiritual, não. No aspecto espiritual, porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração. Tanto que o Senhor Jesus veio e os da própria casa de Israel não o reconheceram. Nós precisamos é fortalecer o nosso homem interior, o nosso ser interior. Nós precisamos fazer de tudo. Paulo chega a dizer, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É isso que nós temos que fazer, buscar renovação da nossa vida diariamente. Paulo chega a dizer: "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado." O que temos que fazer não é esmurrar o corpo, irmãos. Aqui Paulo estava falando dessa maneira, talvez tenha feito isso, mas não é isso que eu estou recomendando. O que eu recomendo é que nós escravizemos uma velha natureza propensa para o pecado e despertemos uma nova natureza propensa para cumprir a vontade de Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e renovando a nossa mente. Como diz Romanos 12: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Olha que coisa linda! Apresentar nossa vida como sacrifício vivo, como oferta viva, santa e agradável. Isso é o nosso culto racional, fazer da nossa vida uma oferta viva, santa e agradável. E não nos conformar com os valores desse século, não. Não estou dizendo que você não deve concordar com coisas boas da tecnologia, das descobertas, dos estudos, coisas que não contrariam a palavra. Nós, poxa, nos alegramos que o Senhor tenha dado esse conhecimento ao ser humano. Por exemplo, agora nas pesquisas que estão fazendo para curar essa pandemia, vai ser uma bênção quando esse conhecimento se tornar uma vacina. Tudo isso que é bom e que não contraria a palavra do Senhor, nós nos alegramos, mas estou me referindo a não nos conformar com os valores que contrariam a palavra do Senhor. Mas façamos uma transformação na nossa vida pela renovação da vossa mente. A palavra no grego é metanoia, mudança de mente, transformação da mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe que o Espírito Santo renove a sua mente. Deixe que o Espírito Santo faça com que você se ofereça a Deus como uma oferta viva, santa e agradável. Esse é o teu culto racional. Nós somos pessoas espirituais e pessoas espirituais devem andar espiritualmente. Aleluia. Eu lembro a vocês também nessa última unidade de três partes do estudo sobre fé que vou fazer, que nós somos o tabernáculo. Pastor, o que é isso? Habitação. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Há bênção maior do que essa, irmãos? Nós fomos escolhidos, agraciados, é a melhor palavra, fomos agraciados pelo Senhor, ao ponto dele ter morrido por nós, ressuscitado, e depois enviou o Espírito Santo e ele veio habitar em nós. Nós somos o tabernáculo terrestre, nós somos a casa terrestre do Senhor até que chegue o dia do tabernáculo eterno, do santuário eterno de Deus. Aleluia! Que vai acontecer na volta de Jesus. Nós somos a habitação de Deus, por isso que temos que viver uma vida compatível com o Deus que habita em nós. Nós não podemos, de modo algum, nos conformar com os valores desse mundo. Nós estamos indo é para o céu. É para o céu que nós estamos indo. Eu não vou cantar não hoje, mas há uma linda canção antiga que dizia isso: "Ah, eu estou voando para o céu. Há quem voe mais bonito do que eu, mas é que eu estou voando para o céu." Irmãos, nós estamos indo para o céu e somos a morada do Espírito Santo. Por isso, precisamos renovar a nossa mente, nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ter o coração totalmente rendido, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, tendo a clareza de que a dimensão espiritual é uma dimensão real. A dimensão espiritual é real. E nós precisamos acreditar, então, que essa dimensão espiritual que é real nos dá um instrumento poderoso para realizar a obra missionária. Qual o instrumento, pastor? A fé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós temos no nosso coração a crença, a fé para a justiça e a boca para o anúncio da salvação. Então nós temos que crer, irmãos, crer em tudo que Deus é e tudo que ele faz, porque em Deus não há contradição nenhuma entre o que ele é e o que ele faz. E é isso que nós temos que buscar, aproximar o máximo possível aquilo que cremos daquilo que somos e fazemos. Porque o nosso coração foi separado por Deus para que nós vivamos em novidade de vida, para o louvor e adoração da sua glória no nosso homem interior. A Bíblia diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. Irmão, irmã, tenha prazer na lei do Senhor. Medite nela de dia e de noite. e você vai experimentar um enchimento do Espírito tremendo. Tenha fé de que o Pentecostes já aconteceu há 2000 anos atrás. O Espírito Santo não é que ele vai vir, ele já está aqui, ele já está morando no coração daqueles que o receberam, e ele está pronto para morar em você e para transbordar em você. Ele está pronto para batizar você no fogo, porque Jesus batizou, perdão, porque João batizou com água, João Batista, mas Jesus veio para batizar no Espírito e com fogo. Então você pode ser batizado no Espírito Santo e batizado no fogo. O que é isso, pastor? Batizado no Espírito é ser cheio, inundado, repleto, transbordante da presença de Deus. E o fogo sinaliza o poder. Até em outras religiões do passado, o fogo era um símbolo de poder. Era um símbolo de algumas divindades, até de pagãos. E nós que somos cristãos, muitas vezes não experimentamos desse fogo que arde em nossos corações. Eu não estou falando que você precisa sentir calor no coração. Pode até sentir, pode se emocionar, pode chorar, tudo isso é válido, mas o que eu quero dizer é um fogo que abrasa o seu espírito e faz com que você anele pela presença de Deus, deseje a presença de Deus. Isso através da revelação da palavra, para não cair em engano, tá bem? Nós estamos vivendo um momento de uma verdadeira torre de Babel no cristianismo. Você precisa estar alicerçado na revelação da palavra. Nós somos o povo da palavra, a palavra que é inerrante, absoluta, ela tem que estar no nosso coração. Creia na palavra, receba as promessas que estão na palavra, e entre elas, receba o poder do Espírito Santo. Tome posse desse poder, tome posse do dom do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Tome posse do dom da fé, que é o que nós estamos trabalhando. Por essa razão, estou dizendo a vocês que tudo quanto pedem em oração, creiam, confiem, tenham confiança que já é concedido a vocês e vocês irão obtê-lo. Na visão, na tradução amplificada, Marcos capítulo 11, versículo 24. Creia, creia que o que você pede em oração você vai receber. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, a palavra de Deus tem que ser o seu alimento. E a confiança no Senhor deve ser a sua rocha, a sua firmeza. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque a fé suplanta o raciocínio humano. Falo como filósofo. Estudando os filósofos, um mais maravilhoso do que o outro, porque gosto de estudar, é uma capacidade reflexiva, uma mais linda do que a outra. Mas quero dizer que nada se compara a palavra do Senhor. E a fé que nós temos no Senhor suplanta todo o nosso ser, todo o nosso aspecto cognitivo, todo o nosso aspecto afetivo, todo o nosso ser. A fé suplanta, a palavra de Deus suplanta, é maior, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, ou raciocínios, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Olha só, na guerra espiritual que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual, prestes à volta do Senhor Jesus, nós precisamos estar armados. E as armas que nós temos não são carnais, mas são poderosas em Deus. A espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé. E tudo mais que você vai descobrir em Efésios, não vou ministrar sobre cada um deles agora. Você precisa andar pela palavra, não por vistas, não por sentimento. E se você andar pela palavra e andar no poder do Espírito Santo, você vai aprender a como ministrar com fé. A partir da semana que vem, eu vou entrar na segunda unidade desse estudo de fé, que é como ministrar com fé. Nesse curso de treinamento para obreiros, eu preciso que você aprenda a ministrar com fé. E para que você tenha êxito no seu ministério. Porque se você não tiver fé, então você não vai ter êxito no seu ministério, vai passar vergonha, que nem os discípulos de Jesus, quando ainda não eram cheios do Espírito, iam fazer uma expulsão de um espírito maligno e acabavam tomando uma surra. E às vezes nós precisando ministrar na vida de uma pessoa, de uma família, na vida da própria igreja, ou ministrar cânticos espirituais na igreja. Você quer ter poder, autoridade, para que a hora que cantarem os cânticos todos sejam abençoados, precisa saber ministrar com fé. Bom, eu vou orar por vocês agora e depois eu peço que vocês, então, se apropriem, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor está propondo para o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, concede ao teu povo que eles andem como vasos na mão do oleiro. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito, cheios do fogo do Espírito Santo. E mais do que isso, Senhor, eles estejam renovando as suas vidas, ofertando as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o verdadeiro culto racional, transformando suas mentes para não tomar a forma desse mundo, mas mudando sua mente, para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, libera sobre os teus filhos no Brasil e fora do Brasil, os que ouvirem essa palavra agora sejam abençoados. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede, que haja conversão, santificação, batismo no Espírito Santo, que haja poder e autoridade para ministrar. E que os teus filhos não confundam nada disso com ataque histérico, ou sofisma de intelectualidade, nada disso. Que eles entendam que as pessoas, às vezes, as mais recatadas, são pessoas cheias do óleo da unção, cheias de poder, cheias de autoridade, mas na hora que precisam, estão aptas para viver conforme a imagem e a semelhança de Jesus e para fazer conforme o Senhor nos mandou na grande comissão, e para realizar o ministério que o Senhor nos comissionou. Abençoa a família de todos esses irmãos que estão ouvindo, abençoa as igrejas locais que estão ouvindo, abençoa outras, Senhor, todas as denominações do corpo de Cristo, abençoa missionários no Brasil inteiro e fora do Brasil. Senhor, abençoa, Senhor, tremendamente os irmãos, de tal maneira que todos nós sejamos agradáveis ao Senhor e vivamos de modo agradável e vivamos missionariamente e vivamos com fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, e o poder, e a fé que procede do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente, com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém, amém. Aleluia, amém.